jagunçada. Quer dizer, como é que os caras chamam os ouvintes do Pilim? Empilhados, pilhados. Enfim, eu sou o Luigi e eu estou hoje aqui com o Mauro Elovic. Eu vou só esperar as pessoas me pedirem ajuda e vou dizer não. E Reginaldo Ilman. Opa, e aí? Como você pode ter notado, nos últimos pilhas de bis, Dãozinho apunhalou o Marcos pelas costas e tomou as rédeas do cargo de host. Nós três aqui fomos mais longe, nós demos um golpe de estado. Ou melhor, estamos aqui reunidos porque os três incompetentes de costume não leram Doomsday Clock 3. E se você ouviu pilha 21 e 26, sabe do nosso compromisso de comentar todas as 12 edições do Doomsday Clock. E agora a gente vai comentar o Doomsday Clock 3. Eu vou começar com o Mauro. Mauro, é a primeira vez que você participa do Pilha Doomsday. Me diz aí, o que é que você tá achando até agora dessa minissérie? Aproveita e puxa o desenvolvimento do arco, do Batman e o Rorschach nesse terceiro capítulo. Olha, te falar a verdade, tava bem receoso quando eu vi a notícia de que ia sair o Doomsday Clock. Não por aquela coisa de achar que o Batman é sagrado, que ninguém devia mexer, continuar ou fazer prequel nem nada. Mas simplesmente por eu achar que não combinava o universo de Watchmen com o universo DC tradicional. Eu acho que para o Watchmen funcionar, tem que ter toda aquela coisa de não terem super-humanos, de não ser super-herói uma coisa comum, da maioria ser só pessoas cheias de defeitos, cheias de problemas, psicoses, vestidas de super-heróis, e a não ser o Dr. Manhattan, que é o único sobre-humano que não era contestado de maneira nenhuma. Então eu estava super receoso, eu achei que não ia combinar colocar Super-Homem, Batman, Shazam nessa mistura. Quando eu vi a primeira edição do Doomsday Clock, eu comecei achando que eu ia queimar minha língua. Ela estava bem construída, estava respeitosa, dava uma impressão de que poderia encaixar de um jeito interessante, mas acompanhando a edição 2 e 3, infelizmente eu tô achando que meus medos vão se tornar realidade, porque começou a não bater. Tem coisas ali que eu realmente acho que não estão combinando. Vou dar meu voto de confiança, vou ler até o final, espero ser surpreendido positivamente. Falando do arco do Batman com o Rorschach nessa edição 3, eu achei até alguma coisa interessante, assim, os diálogos deles, né, a inadequação do Rorschach diante da magnitude da Batcaverna, do patrimônio do Batman. Os dois, eles são semelhantes ao ponto deles serem vigilantes, de fazerem serem humanos, justiça com as próprias mãos, etc. Mas, ao mesmo tempo, são muito diferentes nesse aspecto. Agora, o que me incomodou, até queria ver a opinião de vocês, foi a conclusão desse arco, né? O Rorschach, ele traz o diário do Rorschach original pro Batman, para ele ler, para tentar mostrar para ele o que aconteceu lá no mundo do Watchman, por que ele tá ali naquele mundo pedindo ajuda. No final, o Batman, né, acomoda o Rorschach, deixa ele ficar ali na mansão enquanto ele lê. E no final ele fala que vai levar que ele descobriu onde está o Dr. Manhattan e que ele vai levar o Rorschach até lá. Chega no final da edição, ele leva o Rorschach até o Asilo Arkham e prende o Rorschach lá. Então, assim, me incomodou porque não é uma coisa do Batman, né? Tudo bem que ele acha que o Rorschach é louco, que ele tem que ir para uma instituição psiquiátrica, mas o Batman não ia trancafiar no Arkham um cara que, teoricamente, não cometeu crime nenhum. Se até o Duas Caras, com todos os crimes, todas as barbaridades que ele cometeu, o Batman ficava o tempo todo tentando salvar, tentando trazer a sanidade dele de volta, me causa uma estranheza ele simplesmente pegar e largar o Rorschach lá no Arkham. O que vocês acharam? Eu achei legal até, assim, a condução, né? Eu imaginei, quando a gente tava comentando ainda a segunda edição, eu imaginei que ia ser, assim, uma porrada legal, legal pra caramba. Eles iam lutar um tempo e tal. E não aconteceu isso. Isso não me decepcionou, não. Muito pelo contrário. Eu achei legal a forma que eles se encontraram, eles contornaram aquela briga padrão de herói, né? Claro que eu gostaria de ver, né? Talvez até gostaria de ver o Rorschach original lutando com o Batman, mas não foi isso que me incomodou nada, não. A ideia do Arkham também me pegou pelo inusitado, eu não esperava. Talvez realmente não seja um procedimento padrão do Batman, mas me pegou pelo inusitado. Aí você vê o detalhezinho que o Rochard tá na cela, que talvez era do Chapeleiro, que tem uma frasezinha lá, né, que é da Alice no País das Maravilhas, né? Tem esses detalhezinhos na edição que me agradam, assim, né? A brincadeira do Batman mandar ele tomar banho, a dele pedir panqueca, vamos dizer, essa parte da revista me agradou, achei interessante. Cara, eu vim gostando desse Rochard, esquisito quanto o Kovacs, né? Talvez o cheiro, como o Reginaldo falou, seja igual, mas tem duas cenas impagáveis nesse encontro pra mim. Primeiro é aquela que ele fica impaciente com o Batman, assim, lendo o diário. Ele até pergunta, em que página você tá? Aí o Batman responde depois de um tempão, assim, eu tô na quarta. Essa parte foi legal. Aí ele sugere que o Rorschach suba pra mansão e coma alguma coisa, durma, toma um banho. Aí ele encontra com o Alf, depois do cruzeiro das gaiolas da Lucas, né? Como o Reginaldo falou, do último pilha. E a segunda passagem é que ele fica puto quando vê o Batman com um arpel, né? Isso, mais moderno e compacto que o dele, né? Enfim, a gente também tem, assim, pela primeira vez, assim, ver o rosto dele completo, né? Mas, assim, vocês já conseguiram identificar quem ele é, assim? Tem um vislumbre dele num carro, em flashback, no momento em que aquela lula gigante alienígena que surge na história original. Assim, o que vocês conseguiram já tirar alguma coisa disso aí? Pra mim, ainda é um completo mistério, assim, identificar quem é esse Rorschach. Eu não peguei nada, não. Eu até bati o olho no ótimo original pra ver se eu vi algum taxista, alguma coisa que o Jones pudesse ter cavado ali no meio, mas numa primeira olhada rápida eu não achei nada, não. Não, a gente chegou a pensar, sabe, a associar com o menininho da banca, mas o menininho da banca morre. Acho que é o filho do psicólogo, a gente acho que chegou a sugerir. Cara, a princípio, vamos ver, não vai ser ninguém relevante, assim. Me parece. Você acha que vai ser ainda revelado que ele é alguém relevante no Watchmen original, Luiz? Eu acho que o Jones vai inventar alguma coisa, né? Até agora, nada que ele não inventou nada de diferente, assim. Ele não inventou a roda ainda, não. Ele sempre tá pegando algum plot de alguma coisa ligada à história original ou ao universo da Charlton Comics, né? Eu acho que ele vai puxar alguma coisa, ainda que seja um personagem nulo no Watchmen original, ou que nem tenha aparecido mesmo, mas ele vai fazer alguma ligação. Porque tem que ter alguma razão para um cara desconhecido, do nada, ter ódio do Ozymandias e querer vestir o uniforme do Rorschach e seguir a doutrina dele, entre aspas. Eu acho que eles vão criar alguma história de background para ligar isso. Inclusive ele ter acesso ao diário de Rorschach, né? Como é que foi que ele pegou? Se ele pegou do Vader? Como foi isso, né? Isso vai ser interessante. Mas assim, Reginaldo, o que você tá achando dessa construção de mundo até aqui, nesse universo desse, vamos dizer assim, esquisito? Eu já ouvi comentários por aí que já apontam que estamos um ano na frente dos quadrinhos do Renascimento que estão em curso. Cara, eu não tive essa percepção de ano, assim, de tempo exato, assim, mas eu vejo que é um universo diferente, né, cara? Embora eles falem de Kurak, né, tem uma frase lá falando de Kurak, que é do universo DC que a gente conhece, tá muito diferente. Você vê que no aeroporto tá tendo uma fiscalização de super-humanos, na outra edição tinha uma manifestação contra os super-humanos, né? Então, quer dizer, você vê que não é o mesmo uniforme do Batman, não sei o que que é. Isso ainda não tá nem perto de ser revelado, cara. Não sei se vai ser um salto temporal, alguma coisa assim, uma outra realidade, sabe? Talvez uma realidade, um Watchmen paralelo com o universo DC paralelo. Isso daí ainda eu não tô me pegando muito, não, pra não me incomodar, entendeu? Olha, eu acho que essa história de ser um ano no futuro é pra despistar quem tá seguindo. Acho que é uma pista falsa aí que eles deixaram com vazar para algum site, porque não me parece ser essa realidade, pelo menos não essa que está sendo mostrada aí no Renascimento. Tem várias coisas que não batem, tem o comportamento do Batman um pouco diferente, uniforme completamente diferente, essa questão da rejeição aos super-humanos, que é completamente fora do universo DC, em que os super-humanos são considerados deuses, são idolatrados. Esse negócio de não gostar de super-humano é coisa do Watchman e da Marvel. E, por fim, uma coisa que as pessoas acabam esquecendo, aquelas páginas finais da primeira edição, com o super-homem tendo flashback da morte dos pais dele num acidente de carro. Que não tem nada a ver com o super-homem que é mostrado no DC tradicional. Pra mim, tá tudo indicando que é algum tipo de universo paralelo. Cara, mas essa semana já comentaram por aí, eu vi algumas notícias que, por exemplo, esse uniforme do Batman com uma redomazinha dourada vai voltar, assim, deve voltar daqui a um tempo, assim. Começaram a falar depois dessa edição, que já na edição 2 a gente já vê o tipo de uniforme na Batcaverna do Batman, que ele não tem em nenhum momento nos 952, né, com cuecão, com assim, o uniforme tradicional. A ambientação, essa atmosfera de caldeirão prestes a explodir, está muito próxima daquela extrapolação da Guerra Fria do Watchmen. Com o lance dessa teoria do Superman, né? Como você falou, né, Mauro? Tá difícil ainda, tá? Eu preferi que fosse um universo DC numa realidade paralela. Eu não queria que se misturasse com isso, com o Renascimento, não, porque pode piorar muito a situação do Jones aqui pra frente. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter mais lá no final. Mas, Mauro, me diga aí, e a briga do Marionete e o Mímico pintando no pedaço do Coringa, cara? Que briga de bar, hein, bicho? Nossa, essa parte ficou bem maneira. O Mímico e a Marionete são dois personagens muito bacanas. Eles são psicopatas, meio badass, e o tempo todo as participações deles são interessantes. Você vê que eles têm uma química legal, o quebra deles com os capangas do Coringa é violento, as cenas de ação estão muito bem feitas, o negócio da arma invisível do Mímico é maneiríssimo, eu gostei bastante dessa parte. E tô ansioso pra ver o encontro deles com o Coringa. E essa arma dele invisível, né, bicho, pegou todo mundo de calças curtas, né? Porque você imagina que ele é um malucão, né? Que ele tem aquela cena na segunda edição, que ele tá se vestindo, né? Acho que foi na segunda ou foi na primeira, que ele tá se vestindo e ele tá fazendo... É? Aí você acha que ele não tá colocando nada, né? Mas, na verdade, tem uma arma mesmo ali, né? Um equipamento, né? Ele joga faca, né? Mas vocês acham que é um poder dele, uma habilidade dele? Ou, sei lá, sabe? Um prop, assim, um equipamento? Eu fiquei com impressão de prop. Porque ele também tem as faquinhas, né? Uhum. A faca também, as lâminas, assim, que na verdade parece uma faca, assim, a hora que ela fura o capanga lá do bar, ela tem a empunhadura de faca mesmo, né? Não é só uma lâmina invisível, assim. E eu pergunto isso porque, assim, se for superpoder, vai de encontro aí o que você falou, né, Mauro? É contra, vamos dizer assim, o universo original de Watchmen. Que essas coisas que eu realmente... Eu não gostaria que desvirtuasse tanto, assim, né? Do original, cara. Concordo contigo plenamente, Regi. Eu tô com a esperança de que seja um próprio. Seja uma arma com alguma tinta refletora, que você não enxerga, alguma coisa meio stealth, tanto a faca quanto o revólver. Se for poder, já, pra mim já começa a avacalhar. Cara, porque ela tem, hein, Luigi? A marionete, ela tem uma... Um fio de nylon, assim, parece um fio... Um garrote, né? Isso. Uma super, assim, fininho, que você não consegue nem ver, né, assim. Algo razoável, assim, né? E eles têm essa habilidade, assim, não chega a ser sobre-humana, é um nível atlético, assim, né? Aí é plausível, é passável, se encaixa, porque até visualmente eles se encaixam, né, no estilo de Watchmen, né, eles não são uma coisa exagerada, super colorida, vamos dizer assim, até aí, ó, de novo, eu tô falando, segunda vez, até aí tá legal. Cara, mas o você falou agora no visual, pô, o Gary Frank tá caprichando demais, cara, porque essa cena, a plasticidade dela, velho, puta que pariu, velho. Cara, é muito bonito. Parece aquelas cenas de tiroteio do John Woo. O Mímico atirando pra trás, enquanto a marionete pula em cima do cara do lado e ele joga a faca no que tá vindo pra ela. Ficou muito maneiro. E uma coisa que eu não tinha me tocado até agora, bicho, né? Me percebi nessa terceira edição. Que é que ele tá fazendo a mesma coisa que o David Gibbons, né? Tá usando o primeiro quadrinho, alguma coisa do primeiro quadrinho, como capa, né? Uhum. A gente não tem muito essa noção porque o que tá mais em evidência são as capas com os personagens, né? Mas assim, no começo dessa edição é uma garrafa quebrada, né? E é interessante isso, ele tá fazendo a mesma coisa do Watchmen original. Não, ela é toda referencial, né? Algumas páginas ele reproduz a arte do Watchmen original, né? Outro trecho significativo do capítulo é num asilo, assim, com um senhor Thunder assistindo um seriado pulp, assim, que lembra muito, eu não sei se vocês acharam isso, mas me lembrou muito, assim, aquela história paralela à do conto do Cargueiro Negro, assim. O que você achou disso aí, Mauro? Na hora eu pensei nisso. Quando eu vi o seriadinho lá do Nathaniel Dusk, em preto e branco, eu pensei na hora no Cargueiro Negro, falei, é uma história paralela e que vai dar indicação de alguma coisa sobre a trama. Aí eu comecei a prestar mais atenção. Eu não sei se vocês atentaram muita coisa pra esse seriado, mas ele conta lá num seriadinho no ar, de um detetive, e ele vai investigar um caso de duas pessoas que estavam jogando xadrez e que são mortas, e dá a entender aí pelo desenvolvimento do seriadinho. Inclusive, acho que é um dos guardas que dá um spoiler pro outro ali na porta do Arkham, que fala que, na verdade, das duas supostas vítimas é que tinha cometido o crime. Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que isso vai ligar com a história em algum ponto. A partir desse ponto eu já não gostei, entendeu? Por mais que, vamos falar, o Sr. Thunder aí é uma alusão já à Sociedade da Justiça, que o Jones vem soltando informações desde lá do Renascimento, né? Isso daí, assim, é isso que eu falo, tem tanta coisa, tem tanta lebre levantada aí pra gente ir, interessante, pra história andar, por exemplo, quem é o Rorschach, Mímica, Marionete, aonde tá situado isso cronologicamente no universo DC, o caso do Comediante, tudo isso é interessante, cara, pro cara colocar mais um elemento que a princípio, hoje, assim, eu não entendi o que ele está referenciando. Eu não consegui relacionar, assim, a não ser que com o desenvolvimento da história ele crie um paralelo que nem o Contos do Cargueiro Negro. Mas, ó, por enquanto, eu lembro que o Contos do Cargueiro Negro, assim, pouquíssimo tempo você já associa já o paralelo que está tendo com a história de Watchmen, né? Aqui eu não vi nada. Olha, cara, eu pesquisei, viu, meu? Porque tem os nomes que eles falam. Um deles é um antigo herói da não da sociedade, mas aquele Tarântula, né? Tem um nome que é um antepassado de alguém lá da Patrulha de Destino. Mas tudo isso, assim, muito solto. Pode ser homônimo, pode ser não ter nada a ver. Não sei. Hoje, pra mim, eu digo que não me interessou nada isso. Cara, mas se você pegar o conto do Cargueiro Negro no começo, é legalzinho, mas você não consegue relacionar com a trama até que chegue em determinado ponto no Watchmen original. Eu acho que o Jones está tentando seguir a mesma linha, e ele vai dando umas pistinhas de coisa que você vai ver lá pra frente. Pra mim, aquela frase dos guardas conversando aqui na porta do Arkham, que um fala assim, né, vai ter uma grande virada no final, na qual um dos caras mortos, na verdade, era o assassino. Cara, pra mim isso é uma pista de alguma coisa, de alguma virada que vai ter na história em algum ponto. Não, pode ser, não descarto não. É que, por exemplo, nessa edição aí foi, pra mim, foi um ponto desinteressante. Talvez bem possível, porque o negócio tá muito fora da curva, né? Assim, tem por que aparecer desse jeito. Talvez venha explicar, assim. Eu tenho minhas dúvidas se o próprio velhinho lá, o Sr. Thunder, que fica olhando pra chuva... Não é, às vezes, sei lá, Dr. Manhattan sem memória, não sei. Ou algum outro personagem que veio do universo e ficou perdido ali, veio de outro universo e ficou perdido ali. É um negócio, eu concordo com você, nessa história, parece, né, nessa edição parece meio avulso, mas eu tenho a grande impressão de que conectando tudo no final, se o Jones armar direitinho, se ele montar direitinho, vai ser um negócio legal. Eu associei o Thunder com o Johnny Trovoada, né? Com o personagem da sociedade. Mas também pode, cara, tudo é possível, né? Eu já falei, já, assim, tá, Doomsday Clock tá interessante, tá legal. A gente tá querendo discutir mês a mês, que isso já é muito bom, cara. Não tem nada na DC saindo que chame tanto a atenção, na minha opinião, né? Pode muito bem acontecer deles falarem, ó, oh, qual que era o da Charlton? Acho que era Thunderbolt, né? O Ozymandias da Charlton, né, meu? Pode falar, é Thunder de Thunderbolt, aí virar uma outra revolução aí, sabe? Assim, o cara tirar da cartola isso. Eu não gostaria, mas pode acontecer, nós já vimos acontecer tanta coisa aí, só em 3 edições, meu, né? Cara, mas uma coisa que eu me peguei pensando nessa parte quando o Batman leva o Rorschach no Arkham, né? Que ele fala que tá, ele detectou anomalia temporal, né? Lá no Arkham. E eu pensei, pô, acho que vai encontrar com a Saturnia, né? Da Legião dos Super-Heróis. Porque ela tá no Arkham, né? No universo desse renascimento, né? Vamos dizer assim, um prelúdio, né? Desse Doomsday Clock. Vocês lembram disso? Não lembrava, não. Eu também não lembrava, eu li depois, assim, fuçando, sabe, pesquisando, assim, eu li isso daí, mas eu não lembrava. Pra você ver, meu, isso daí foi lá atrás, no Renascimento, e ainda não desenvolveu, cara. Pô, fico preocupado já, cara, porque é muita coisa, né, meu, assim, é muito plot levantado, meu. Parece X-Men do Claremont, né, meu, que, assim, tem coisa que até hoje não tá revelado. Reginaldo, a gente tem que falar do comediante, né? Pode soltar seus bubates, pode falar, vai. Não, cara, você sabe assim, ó, na história, só falando da história da terceira edição, eu adorei, cara. Adorei, assim, a dinâmica, sabe? A sequência, foi o que eu falei. Se você comparar a luta dos Ozymandias com o comediante no Watchmen original, o Gary Frank, ele tá reproduzindo, cara. Ele tá, assim, sabe, referenciando mesmo, assim. Então isso é muito legal. E depois a sequência do Ozymandias fugindo, mostrando toda a habilidade, né, que ele tem atlética, assim, né? Pô, achei isso fantástico. Só que o problema é o Bottom, cara. Na minha opinião, vamos falar, cara, o problema é o Bottom, cara, porque mexe com tanta coisa. O Dr. Manhattan trazer o Ozymandias com o Bottom, cara, acaba com o ótimo. Vamos dizer assim, a sequência de história. Vamos falar, nem que seja no... existe um universo onde o Watchman aconteceu do jeito que a gente leu originalmente. E esse universo está intocado até hoje. Ótimo. Nesse outro universo agora que nós estamos conhecendo agora, em algum momento, Dr. Manhattan salvou o comediante, né? Teleportou ele para a costa lá, para Metrópolis, né? Junto com o Bottom, que depois, em alguma hora, ele vai aparecer na caverna lá no Batman, não é isso? Ou é um terceiro Bottom, que teria um lá no universo original de Watchmen, que dá sequência para a história, né? Que é o que o Rorschach pega na sarjeta e entrega pro Coruja. Olha, cara, olha o rolo que tá fazendo esse Bottom, cara. Olha o corpo do Blake. Sim, mas Blake morto não tem o Watchman. Mas ainda, né, assim, cara, é aí que a coisa pega, cara. Porque na outra, na segunda edição, eu já falei, cara, isso é malabarismo com serra elétrica, cara. Não é, meu? Cara, sabe o que me lembrou, bicho? Essa ressurreição do comediante, cara, me lembrou o retorno de Jason Todd, cara. Daquela morte do Coringa, né? Com aquela bem icônica com pé de cabra, né? E, cara, a cena é quando ele empurra, quando ele dá um soco no Vade e o vidro, assim, ele racha, ele diz, pô, vidro reforçado, isso, que vergonha, isso poderia ser poético. Aí eu lembrei da cena que o Jason Todd, quando ele volta, né, na história daquele Judd Winnick, Under the Hood, debaixo do capuz, que ele diz que ele tá com um pé de cabra, esses... e aí, qual é a sensação, cara? Eu achei, porra, a mesma coisa, sabe? Assim, pra cena é legal, assim, mas, porra, aí você vê, porra, mas, porra, foi tão legal a morte dele, cara. Trouxe o personagem, coisa vazia e tal. Eu tenho medo que esse comediante seja isso. A cena é fantástica. Você bem disse, Reginaldo. Essa cena da fuga do Vade, cara, é espetacular. Novamente, o Gary Frank tá matando a pau aqui. Mas, porra, ideologicamente é muito problemático isso aí, cara. É malabarismo mesmo em o Serra Elétrica. Cara, e ele ter o cuidado, né, de salvar a Bubates, assim, né, de tomar um cuidado com ela, que, assim, nem tem a ver com a personalidade do Vader original, que ele sacrificou a Bubates grandona. Imagina essa pequenininha, então, meu. Essa pequenininha, ele tinha que ter tacado na cara do comediante, né, meu? Ter surrado o gato com o comediante, assim, né, meu? Usado que nem porrete ela, né, meu? E ele salva ela, carrega ela carinho, assim, com cuidado. Então ela deve ter algum mistériozinho aí envolvido também. Cara, né? você lembra que eu falei no primeiro Dunsday? Eu disse, cara, Geoff Johns, ele tem um fetiche que se repete em toda a série que ele trabalha. É o fetiche de redimir o vilão. Você passa o Watchmen todo e você não tem um pingo de empatia com o Vader. E aqui não, cara. Ele já tá começando a redimir ele desde a primeira edição, pô. Essa é mais uma cena, assim, ele protegeu o Bubates, né? Eu não sei, cara, eu acho que ele já tá começando a repetir esse padrão novo aqui, velho. Isso, depois que você falou, eu fiquei pensando, faz todo sentido. Tá claramente aí, desde a primeira edição, que é uma redenção do Vader. Agora, ele vai querer transformar o Blake no vilão principal? Sei lá, meio óbvio o Blake ser um vilão, tá? No Watchmen... Você vê que ele é a pior pessoa de todos, e a grande virada do Watchmen em relação ao Blake é mostrar no final ele destruído, que mesmo com o ser humano merda que ele era, ele ainda tinha sentimentos, ele ainda tinha uma preocupação, ele não concordava com o Vader matar milhões de pessoas pela causa dele. Então, para salvar o Vader, ele vai partir pro óbvio e transformar o comediante no grande vilão, ou num vilão associado com o Dr. Manhattan, sei lá, também não vai me pegar muito, não. Eu acho que a coisa vai se complicar mais ainda na hora que aparecer o Coringa, né? Porque tem aquela trama dos vários Coringas. Eu achei que ele nem ia relacionar o casal lá, o Mímica Marionete, com o Coringa, e ele tá rumando pra essa direção, né? Tem alguns boatos aí, coisa de fórum mesmo, assim, que estão falando que o comediante é uma das versões do Coringa também, né? Então eu acho que a hora que entrar o Coringa, a coisa vai melar de vez, né? Porque o Coringa é assim, ele é muito popular, mas ele é difícil. Eu pelo menos acho ele difícil de ser bem trabalhado. Acho que que é só o Coringa aparecer que tá tudo resolvido, assim, né? Aliás, eu acho que isso é só do Darkseid, assim, né? Que só a aparição dele já é suficiente, assim, mas não vem ao caso aí. O que eu acho é assim, pelo menos tô fazendo assim pra eu ficar aliviado, vai, vamos dizer assim. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa assim, ó, tá vendo o universo DC que eu mostrei aqui pra vocês? E se não é o universo DC que você tá vendo na série regular, tá vendo esse Watchmen? Esse não é o Watchmen que você aprendeu a idolatrar lá no passado. A gente pode brincar com as coisas, vai ser alguma coisa de multiverso, assim. Aí, meu, pode até ser, entendeu? Né? Minha esperança é essa, viu, Regê? Aí eu vou bater palma pro Jones. É, aí é uma história, vale pela história, é divertido. Nós estamos vendo algumas cenas aí maravilhosas. E aí é legal, sim, entendeu? Porque do resto, eu acho que assim, é realmente arriscado, né? Eu acho que não teria um tema mais arriscado para trabalhar do que o Watchmen, porque o Watchmen é tão redondinho. Aí ele ainda pega, sabe, alguns ícones como o Bottom, dá esse nó na cabeça de todo mundo. Quem sabe, cara, eu torço pra isso me surpreender, assim, né? Se eu falar, nossa, cara, o cara construiu muito bem, cara, muito bem, assim, misturado lá com aquela trama do Bottom, né? Eu terminei a segunda edição com aquele aperto já no coração. Falei, puta, cara, pra que trazer o comediante, cara? Pra que trazer, mexer nisso? Aí ele fez esse... Foi espetacular, cara. Na hora você esquece, fala... Não, depois eu lamento, cara. Deixa eu terminar de ver essa sequência, assim, que é, sabe, é a altura, assim, o comediante atirando, a tiradinha do vidro, o Ozymandias fugindo, assim, na habilidade. Pô, é sensacional, não, cara. E os diálogos também, esse cara, o comediante, ele diz que, cara, já pensou, vão me dar uma medalha por ter matado um cara que fez um genocídio e tal. Aí eles, você não é de medalhas, a morte muda um homem. Eu também gostei da parte que ele falou, quando você me pegou e me jogou pela janela, eu tava bêbado, deprimido, agora a história é outra. Poxa, é legal também. É assim, é a altura, né, meu? E esses personagens são interessantes, né? Por isso que até, assim, lamento um pouquinho de não ser o Rorschach original. Cara, ele é, assim, personagem interessantíssimo, né, cara? É um doente, né, meu, assim. Imagina ele encontrando mesmo o Batman. Será que ia ter essa mesma sequência, essas mesmas reações? Não sei, né, cara? Eu acho que é o seguinte, até o momento, cara, eu posso falar assim, ó, tô gostando, tô interessado, tô apreensivo, mas tá indo bem, cara. Até o momento tá indo bem. Sou realmente assim, não vou ficar xiita, assim, lamentando que tá mexendo no Watchmen, não, muito pelo contrário. E eu ainda acho que assim, pode sair coisa boa daí, cara. Todos estamos nessa esperança. E é isso aí. Vamos deixar essa deixa pro próximo Pilha Dunsday, né? Eu batizei agora Pilha Dunsday. Se conforme com isso, então. E é isso, assim, para mais pilha de gibis e sete jagunço, acesse o www.artofinalhq.com.br, assine nosso feed e dê seu feedback. Até o próximo pilha, pessoal, com os escroques de volta ao podcast.